76 Liverpool, 100 graus, 10 mais. Liverpool, não, no 0, bom, no 076. Meia 04, vírgula 135, 198. 198, bom. Liverpool, 1604, decolado, vai cruzar 2.000 pés. Confirme. Gol 1604, decolado, cruzando 2.000 pés. 04370, Momo, vigilância. Gente, Gol 604. Senhora Renan 1313, seu sol voltando. Possível, senhor. Estima mais quanto tempo para iniciar o push? Mais 7 minutos. Em virtude do horário, não é possível fazer a rota que o senhor solicitou. Tudo bem, então a gente viu no Lotan aqui, a gente já estava fora do horário. Mas tudo bem, a gente segue na 50 mesmo. Obrigado, senhor. Nada. Estou em Salvador, o objeto 6747, no ponto de espera da nossa escuta, dá 190. Salvador, 72, até o 40. Salvador, boa noite, doutor 9907. 9907, continua a aproximação, vai para a direção de pouso. Guardando. Zero sete meia, solo 37, direito 219 solo. Direito 219 solo. 3, 1, 3, adiantou aqui, já estamos prontos para o push deck acionamento. Autorizado, reporte táxi. Approach control, good evening, 3-5-5-1-5. 5-5-1-5. Heading Bonfi, report to descent 5-5-1-5, runway 10. No report to descent, 3-5-5-1-5. 120 graus, 10 mais, livre decolar. Iniciando, 6747. Bom, no 07, livre op. Boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, confirmado, Alfa Kilo, reporte para ingressar no 41, no Gol, no 076. Alfa Kilo, reportará antes de ingresso no 41, no Gol, no 076. Salvador, boa noite, o Gol 1405, sentido da Tango, autorização Brasília no 400. Brasília, sente, eu já tenho pré-autorizado o 36, aceita? Aceito. Vamos lá, Brasília 360, Presilu 17, decola bano 0 com curva direita, saída gole, transição, fito. Frequência do controle 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 5061 no Gol 1405. Autorizado Brasília 360, via uniforme Zulu no 7. Decola da pista 10, curva direita, saída gole, ofito. 119-8 é o controle, 118-612 é a torre 5061 é o transponder, gol 1405. Correto, informe pronto para o pushback. Formará no 405. Para ingresso no pátio 1, gol no 076. O 076, táxi via Juliette, é confirmando táxi para o pátio 1, no seu portão de número 612. 612 está autorizado no 076. Leve táxi para o pátio 1, no gate 06, gol 1 no 076. Controle. Boa noite, TAM 3305 com a informação Tango. Boa noite, 3305, voando Mari, desce até o 50. 50 na Mari. 313, POV 118, alterna Galeão com 4 horas. 118 Galeão com 4 horas, táxi autorizado, ponto de espera no 0, quando lá chame torre 18-6, uma boa noite, 6313. Livre táxi, ponto de espera no 0, lá, 118-6, 6313, uma boa noite. Salvador, total 9907. 9907, boa noite, táxi autorizado via Alfa, quilo para o pátio 3, fique atento ao sinalizador para o estacionamento naquele pátio 9907. Alô, azul 4209. 4209, prossiga. Poderia fornecer para o azul 4209 a seda prevista para confins? Tael Leda, depois direto à posição bridge. Tael após bridge? Tael Leda e bridge. Tael Leda e bridge, grato. Na sua escuta para a autorização. Está autorizado confins 380 na P. Confirmando. Aguarde um minuto para a cópia, 4209. Na sua escuta. Cruzando nível 1970, gol 1604. 604, chama agora Recife no 26.85, alternando no 2545. 2585, boa. 3555, request descent. Clear 25 level 040-5515. 040. Azul 4209, vamos lá, pronto, cópia. Afirmativo. Para confins, 380, Apesilu no meia, decola no zero com curva direita, saída da El, Leda, depois direto, posição bridge, onde intercepta o Estorovia, frequência do controle 119-8, a torre 118-612, seu código 5102, Azul 4209. Autorizado confins, 380, saída da El. Após Leda, após bridge, curva opção no zero, curva mais curva direita. 19-8 ao controle, 18-6 torre, 5-1-0-2 ao transponder, azul 4209. Fome pronto, puxa o acionamento. Gente, chamarei. 3613, decola os 46, controle 198. 98-6313, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oxané. 6313, decolado na sua escuta. Oxané 6313, sobe 360, da El Vigilância. 360, nada, El Oxané, 6313. Webjet 6747, Recife 1251, alternando no 3325, 6747. 251, 3325, boa. Boa. 3305, a partir de agora, Itape. Só alugou no 405 para pushback saneamento no 5. Gente, no 405, uma aeronave aí que está passando a cauda no momento, está ingressando aí no pátio 3, já coordena com a sua equipe de solo e assim que ele liberar a retaguarda, ele pode executar seu pushback e informar táxi no 405. Gente, em coordenação, reportará para táxi no 405. The 20, sir. Fala Salvador, boa noite, voo no 074. Liga para o solo. Voo no 074, aceite da informação Tango, quando possível autorização de tráfego Guarulhos, nível 400. Vou coordenar com o centro, já tenho 36 autorizado aqui. É, aceita o 360 também. Vamos nessa então. Guarulhos 360, Mapper Whisky 50, decola da 10 com curva direita, saída da El Luba e Bidev. A frequência do controle 119.8, Alfa Torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 5105, gol no 074. Autorizado, conforme o plano de voo, Guarulhos, nível 360 pela Upper Wing, decola da 190 com curva direita, no perfil da DAEL, Lupa BDF. Aciona 5105, controle de saída, 119.8, gol 1074. Portão 612, informe pronto para o push e acionamento, gol 1074. Gente, gol 1074. Oi, Salvador, muito boa noite, eu Rio 5972, ILS. 5972, cheque trem de pouso, vento 120 graus, 8 mais. 10 horas e 50, alterna com fim. Sintaxe autorizado para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, no 405. Juliette Alfa, lá 18612, gol no 405. Está no pronto, no ponto zero pronto, gol no 405. Yotan 3305, visual. 2-118-612, 3305. Sente. 5515, clear 2000 feet, attempt to set 2000 feet, clear, last approach of call. Xander 6313, chama Recife 1251, alterna 1-3325, Xander. 3305, passa sim para visual. Tutela 3305, o vento de 1,00 graus com 1,02, está alto. Controle, boa noite, bom no 405. Boa noite, 05, sobe 360, saída gole, vigilância. 360, gole, gol, bom no 405. Contact Tower 1186, hold on. 186, 3515, good night. Solo azul 4209, pronto para táxi, pronto para posicionamento, posição 8. I continue approach, stand by for landing clearance. Standing by. 4209. 4209, né? 4209 no portão 8. 4209. 109, obrigado. Solo, gol 1074. Prossiga. Poderia confirmar que a saída da 10 curva direita da El após? Da El, Leda. Depois de Leda, sua rua Pidev. Poderia confirmar novamente da El? Da El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Da El, Leda, depois DCT, a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Da El, Leda, Bidev, grato. Da El, Leda, Bidev, ok? Ok, da El, Leda, Bidev. Correto. Paulo Salvador, boa, tá 3305, livrou. 3305, boa. Tem táxi autorizado em frente, passando pelo pátio 3. Alfa Quilo, reparte para ingressar no pátio 1, 3305. Pátio 3, Alfa Quilo, vai reportar para o ingresso no pátio 1, 3305. I'm 5 clear to land, 120 degrees, 8 knots. Clear to land, 5515. Egresso, Pátio 1, 3305. TAM 3305, está autorizado. Pode prosseguir em frente, o seu portão é o de número 4. 3305, portão 4. 3305 em frente do portão 4. 3305, obrigado. Azul 429, pronto para táxi, com 49 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 2 minutos, cidadania. Galeão, qual é o teu B? 3 horas e 2. Ok, 3 horas e 2, Galeão alternado, só o teu B, por favor. 49. 49, tem táxi autorizado via Juliette Alfa para o ponto de espera da 1-0. Quando lá, chame torre 118, 612, 4209. Livre táxi. A Juliette Alfa, 1-0-18-6, a torre Azul 4209, uma boa noite, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Salvador Ground, good evening, trip 5515, great to see you, runway, taxi Alfa. Roger, taxi Alfa, Kilo, and report to enter April 1, trip 5515. Roger, Alpha and Kilo.